Aham. Semeia Verdade, 2010. Produção, DJ Sinistro. Um de nós, é Peg Pá. Uhum. Dá uma olhada pra foto que mostra nossa atitude. Olha só, vê só o naipe do cara. Sou Mano Rude. O estilo, tipo de roupa tem um significado. A cara, o vocabulário, nada é por acaso, é só minha postura, então atura minha loucura. Pra mim, pura expressão, hip hop, minha cultura. Não renega minha quebra, aonde sempre morei. Cachoeirinha, Santa Cruz, sempre representei. Favela, perigo, simplesmente maloca. Tamo junto com a rapa que entende nossa proposta. Tirar com a cara dos boys, mostrar qual é nossa cara. Se tem motivo, nós ri. Se não é cara fechada, tipo quando nós passa e deixa os trouxa de cara. Quando a polícia me encara, revista e não acha nada, pergunta se tenho passagem. Não tenho nada, ô gambé. Só sou mais um trabalhador maloqueiro na fé. Tenho a seguinte opinião, de crer sem precisar ver, mas com dispor pra fazer e ver acontecer. Talvez só não agrade a meia dúzia de comédia. Meu rap é coisa séria, respeita meu abarreta. Nosso sorriso, eu tô ligado, causa muita inveja. Por isso até pra rir, tem que ter muita cautela. Mas Deus tá vendo tudo, ele conhece a nossa missão. É, e vem do coração, tem que saber pra quem cê ri, saber com quem se fala. Daqui justificado, por que cara fechada? Cê quer saber o porquê o rap tem cara fechada? Eu vou dizer pra você esclarecer essa parada mesmo. Que cante a amor, protesto ou festa? Rap de verdade não brinca com coisa séria. Cara fechada, cara fechada, cara fechada, cara fechada, cara fechada, cara fechada. Cara fechada, cara fechada. E cada ritmo tem seu estilo. Perceba que o que você pensar tem que falar, tem que escrever. O que você pregar tem que agir, tem que fazer. O que vai se vestir vai refletir o caráter de você. Nem muito lixo, nem muito luxo na verdade. Ser estiloso sem se entregar à vaidade. É nós pegue paz, e disso todo mundo sabe. E aqui não deixo falha, nunca falta humildade. Já me tiraram pelo olho claro, pelo estilão de malaco. Muita coisa que eu falo e faço. Minha calça larga, meu abarreta, meu raibão. Nunca escondeu quem era eu de noite ou de manhã. Me vê nos clipes, nas artes loucas na internet. Só cara fechada porque sério é nosso rap. Nós se diverte, só que tem hora e lugar certo. Só não confunde diversão com rap lero lero. Eu vou se pagar de Don Juan, nem muito menos bandido. Menos ainda ser irmão estilo pai e filho. Nós dá ideia, protesta, faz música pra festa. Mas pelo compromisso não brincamos com as coisas sérias. Cara fechada não é marra nem malincada. Os canalha, nossa atitude não falha nem paga de palhaçada. Cê quer saber o porquê o rap tem cara fechada? Eu vou dizer pra você esclarecer essa parada mesmo. Que cante amor, protesto ou festa? Rap de verdade não brinca com coisa séria. Cara fechada, cara fechada, cara fechada. Cara fechada, cara fechada, cara fechada. Cara fechada, cara fechada. Cara fechada, cara fechada, cara fechada. Cara fechada, cara fechada, cara fechada. Cara fechada, cara fechada. Mixtape Outra Fita.